de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar na Melodia FM Educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Eu, Renato, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, com vocês. Sagrado, há de ser volúvel. Falando das questões que tocam o nosso sentimento, questão de sensibilidade. Construirei nosso ninho nas paredes. Não só tocam, como desenvolvem, estimulam. Isso é uma forma de se fazer mais feliz. Quanto mais você sente coisas boas, coisas belas, e elas preenchem o teu ser, sem dúvida, isso enriquece o nosso dia a dia. O nosso programa está enfocando, em primeiro lugar, o gênero literário, os contos de fada. E, dentre os representantes escritores de contos de fada, nós estamos com a nossa Marina Colasanti, brasileira. Embora nascida na Itália, ela adotou o Brasil como a sua pátria e agora ela é nossa, para a grande riqueza da nossa literatura. E, claro, que temos um acompanhamento musical de sempre. Isso eu já vou dizer para vocês o que nós vamos ter hoje. Continuamos mais ou menos com a linha de ontem, do último programa, com o Vollenweider, mas eu vou entrar em mais detalhes depois, num outro momento. Mas vocês já sabem qual o roteiro do programa de hoje e eu acredito que vocês vão gostar muito, porque os contos delas são lindos, lindos, os que nós vamos ter hoje. E, sem dúvida, a obra do Vollenweider, não tem o que dizer, né? Quem ouviu o programa de ontem sabe do que eu estou falando. Já coloquei muita coisa sobre o Vollenweider e continuamos com a obra dele. E continuamos com a obra dela também, desse casamento de música e literatura. Thank you. Marina Colasanti com a sua história, As Notícias e o Mel. As Notícias e o Mel. Um dia o rei ficou surdo. Não como uma porta, mas como uma janela de dois batentes. Ouvia tudo do lado esquerdo, do direito não ouvia nada. A situação era incômoda. Só atendia aos ministros que sentavam de um lado do trono. Aos outros nem respondia. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse do lado errado, Sua Majestade não acordava e passava o dia inteiro dormindo. Foi quando mandou chamar o gnomo da floresta e o gnomo, obediente, apareceu na corte. Veio voando com suas asinhas, tão pequeno que, embora todos estivessem avisados da sua chegada, quase o confundiram com um inseto qualquer. Chegou e logo se entendeu com o rei, estabelecendo um trato. Ficaria morando no ouvido direito e repetiria para dentro, bem alto, tudo o que ouvisse lá fora. Tendo asas e desejando, poderia aproveitar seu parentesco com as abelhas para fabricar no ouvido real alguma cera e um pouco de mel. O trato funcionou às mil maravilhas. Tudo que o gnomo ouvia, repetia em voz bem alta nas cavernas da orelha, e o eco e a voz do gnomo chegava até o rei, que passou a entender como antigamente, de lado a lado. Correu o tempo. Rei e gnomo, assim tão vizinhos, foram ficando cada dia mais íntimos. Já um sabia tudo do outro, e era com prazer que o gnomo gritava, e era com prazer que o rei ouviu o zumbidinho das asas atarefadas no fabrico da cera e do mel. Uma certa doçura começou a espalhar-se do ouvido real para a cabeça, e o rei foi ficando aos poucos mais bondoso. Um certo carinho foi se espalhando da caverna real para o gnomo, e ele foi ficando aos poucos mais bondoso. Foi essa a causa da primeira mentira. O primeiro-ministro deu uma má notícia no ouvido esquerdo e o gnomo, não querendo entristecer o rei, transmitiu uma boa notícia no ouvido direito. Foi essa a primeira vez que o rei ouviu duas notícias ao mesmo tempo. Foi essa a primeira vez que o rei escolheu a notícia melhor. Houve outras depois. Sempre que alguma coisa ruim era dita ao rei, o gnomo a transformava em alguma coisa boa. E sempre que o rei ouvia duas notícias, escolhia a melhor delas. Aos poucos, o rei foi deixando de prestar atenção naquilo que lhe chegava do lado esquerdo. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse desse lado e o gnomo não repetisse o canto do galo, Sua Majestade esquecia-se de ouvir e continuava dormindo tranquilo até ser despertado pelo chamado do amigo. De um lado, o mel escorria. Do outro, chegavam as preocupações, as tristezas e todos os ventos maus pareciam soprar à esquerda da sua cabeça. Mas o rei tinha provado o mel, e a doçura era agora mais importante do que qualquer notícia. Entregou o trono e a coroa ao primeiro-ministro. Depois chamou o gnomo para junto da boca e murmurou-lhe baixinho a ordem. Obediente, o gnomo voou para o lado esquerdo e, aproveitando seu parentesco com as abelhas, fabricou algum mel e abundante cera com que tapou para sempre o ouvido do rei. E o Questão de Sensibilidade, trazendo Andrés Vollenweider e Marina Colasanti com os seus contos, com as suas fábulas, seus contos de fada. E do Vollenweider, o que temos hoje é um CD duplo gravado ao vivo, que reúne alguns dos seus mais conhecidos sucessos. E vocês percebem que ele tem um público que o segue no mundo todo. Nós aqui no Brasil não é nosso hábito, são poucas as pessoas, algumas colecionadores que se abrem para esse tipo de música mais instrumental. Mas um trabalho lindo, e é pena que a gente não tenha acesso a esse material, e por isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, para que vocês conheçam. E com relação a Marina Colasanti, nós já tivemos um conto e é sobre ele que eu quero falar alguma coisa, que foi As Notícias e o Mel. É inacreditável a imaginação dessa mulher, né? Por que caminhos ela vai? E dali a gente pode tirar muitas conclusões, não é? Os dois ouvidos, o que ouve, o que é bom e o que não, e depois o rei opta só pelo que é bom, e nesse caminho, isso o amansa, o mel, que ele começa a sentir, né, que vai impregnando o seu corpo, o seu ser, o faz mais doce, mais bondoso. E nessa linha ele acaba renunciando, entregando o poder e querendo apenas ser doce e feliz. É uma coisa linda em termos de viagem, né? E só mesmo uma Marina Colasanti para poder tecer em palavras, em imagens, em criação de propostas tão raras, né? Você não fala como é que é possível alguém imaginar alguma coisa tão criativa e ao mesmo tempo tão sutil, tão bela, tão sensível. Marina Colasanti. Thank you. Marina Colasanti, com o seu conto A Dama do Leque. A Dama do Leque. Era uma dama de kimono que vivia na superfície preguiada de um leque de papel. Não vivia sozinha. Pousada atrás dela, uma garça cravava a longa perna de coral na água de um lago, enquanto no canto esquerdo, outra garça voava. Sem chuva ou neve que viesse a alterar a paisagem, sem frutos que substituíssem as folhas do pessegueiro, a dama e suas garças pareciam paradas no tempo, mas paradas não estavam. O tempo passava no leque, embora a seu modo, pois cada vez que seu dono, um velho mandarim, o fechava num estalo seco, fazia-se noite entre as dobraduras. A dama então dormia, dormiam as garças, e até os nenúfares do lago pareciam repousar suas pétalas sobre a água. Somente o vulcão, ao fundo, continuava soltando um fio de fumaça. Bastava, porém, que o mandarim abrisse outra vez o leque para que todos despertassem. As pequenas ondas do lago brilhavam como se algum vento lhe chegasse das montanhas. Voava a garça sem sair do lugar, a dama de longos cabelos tocava o instrumento que tinha sobre os joelhos, tangendo as cordas com dedos pálidos. Que calorento era aquele mandarim! A todo momento, rac, abria o leque, abrindo com ele os olhos da dama e das suas garças. E que nervoso! Mal se havia abanado, já fechava o leque novamente, empunhando-o como se fosse um cetro e trancando na escuridão suas personagens. Abre, acorda, fecha e dorme. A vida no leque era feita de rápidas noites e brevíssimos dias, sem que sobrasse tempo para o tédio. E assim teria sido por muitos anos se o mandarim, tomado de amor por sua mais nova concubina e desejando cobri-la de agrados, não lhe tivesse dado o leque de presente. Bem outros modos tinha a concubina, tudo nela era vagar, nem a atormentava o calor. Do leque, mais que a brisa, agradava-lhe o gesto vagaroso com que o movia, acariciando o ar e o colo. Quase não o fechava. Por cima dele lançava olhares oblíquos. Atrás dele, murmurava segredos aos ouvidos das outras concubinas, escondia sorrisos e muxoxos. E muitas vezes, repousando a mão sobre a mesa ou o regaço, esquecia-se de fechá-lo. Com ela, os dias tornaram-se longos, às vezes longuíssimos para a dama de kimono. Tocava seu instrumento, olhava as aladas companheiras e assim se distraía, porém as garças, sem nada para fazer, sem poder pescar, trançar ninho ou acasalar-se, começaram a achar o céu de papel cada vez mais limitado, a amplidão além dele cada vez mais tentadora. E chegou um dia em que a garça do canto esquerdo, aquela que desde sempre mantinha as asas abertas, agitou-as de leve, depois com mais vigor, e adejando enfim livre, voou para fora do leque. Durante aquele dia e nos que se seguiram, a dama esperou por ela tocando sua doce música, mas a garça não voltou. E o canto esquerdo do leque continuou vazio, sem que sequer uma marca desbotada lembrasse a antiga presença. Mais tempo se foi, lentamente. Sozinha agora, a garça do lago não tinha mais razão para continuar ali com a perna mergulhada na água. E numa tarde quente, em que a concubina se abanava com preguiça, a garça esticou enfim a outra perna, ondulou o pescoço, desdobrando as asas que desde sempre haviam permanecido fechadas. Como uma corola tocada pelo vento, estremeceram as penas brancas e a garça abriu seu voo, abandonando o leque. Sem um gesto, a dama viu partir a última amiga. Não chorou, porque lágrimas não são permitidas em leques de papel. Mas as mãos pálidas pararam de tanger as cordas e o instrumento sobre o seu colo emudeceu. Muitos e muitos anos de silêncio passaram depois disso. Muitas e muitas pessoas possuíram o leque. Até que um dia, vasculhando na barraca de um antiquário de feira, um jovem artista o viu aberto entre as quinquilharias. A sua atenção foi atraída pela antiga delicadeza da dama de kimono. Faltava alguma coisa, talvez, no desenho da paisagem. O papel estava maltratado. Mas eram tão leves as mãos sobre o instrumento, tão elegantes as pregas do kimono, que pareceu-lhe um lindo presente para dar à sua amada. Em casa, limpas as varetas, consertado o papel com pouca cola, o artista sentiu o desejo de acrescentar alguma coisa ao presente, enriquecê-lo com seu amor e seu talento. Pegou a caixa das tintas, debruçou-se sobre o leque e, com cuidado, aproveitando o espaço vazio do lado esquerdo, pintou uma garça colhida em pleno voo, asas abertas. Porém, ocupado todo aquele canto, algo ficava faltando do outro lado, mais próximo da dama. Mergulhou o pincel na tinta branca, tocou de leve a ponta em cor-de-rosa e logo outra garça surgiu, asas fechadas, a perna de coral metida na água do lago. Sim, agora tinha um leque digno da sua amada. E havia ficado tão lindo que ela não quis guardá-lo fechado na gaveta. Cuidando de não ferir o papel, prendeu-o aberto na parede diante da sua cama. Aquela noite ainda o olhou com encantamento antes de dormir. Depois apagou a luz e fechou os olhos. Dorme a dona do leque, dorme a casa. Mas na superfície de papel, um vulcão fumega, enquanto uma dama de kimono toca para suas garças a suavíssima música de um instrumento de cordas. Thank you. Esse conto, A Dama do Leque, é realmente emocionante, comove. É muito bonito. Tudo, tudo, a escolha das palavras, as imagens, você consegue ver o desenho. Como eu digo, ela pinta. E ela pintou esse leque para nós, né? Eu não sei se vocês já viram esses leques japoneses. São de uma delicadeza. As pinturas são como aquarelas, de uma suavidade. E exatamente esse é o motivo, normalmente, né? Que ela descreve. Uma dama usando um kimono, aquelas garças ao fundo, natureza, o céu. E, mas que primeiro, que originalidade, que imaginação, que ideia e que sensibilidade. Marina Colasanti tinha que estar presente no nosso programa, afinal, questão de sensibilidade. Thank you. claro que a obra da Marina Colasanti nos empolga, mas nós não podemos nos esquecer do Wolenweider, que nos acompanha musicalmente. A sua música é muito bonita, muito envolvente, e também tem essas nuances, essas sutilezas, esses bordados. Não é uma música que você consegue absorver sem prestar mais atenção, sem mergulhar dentro dela, percebendo essas nuances, essas mudanças, esses sons delicados. E ele também faz esse casamento sutil de tonalidades diversas, muito ricas, muito sensíveis. E é esse o casamento feliz de música e literatura que estamos celebrando nestes nossos programas, nessa série que retrata esse gênero literário, os contos de fada. Thank you. E o Questão de Sensibilidade fica por aqui hoje. Um grande abraço, Renato se despedindo.